Vovó Pá, Serra Fox Yankee, seu nome é Frigado, reporte para o táxi. Vai, Amado Vanessa Europa 083, travel is ILS 10. Europa 083, clear to... No, good back. Correction, clear to land at runway 10, wind 160 degrees at 7 knots. Clear to land at runway 10, Europa 083. Serra Fox Yankee, autorizado táxi até a Taxi Papá, reporte para ingresso na pista 17. Europa 083, grounded 47. We get your ask call, ground 1, 1, decimal 1. 1-1, decimal 1, Europa 0, Epsilon. Sierra Fox, Yankee, autorizado ingresso, reporte para cabeceira no 7, linha de pronto. Salvador, que é a Copa de pronto na nossa. Serra Fox, e eu, autorizada a colagem da pista 17, o vento 170 graus, 79. A Fox Yankee decolou 5-1, chama o controle em 120, decimal 8. Chamar controle em 208, boa. Salvador, Azul 95410. Azul 95410, Notorna da Daniel, decolado 0, vento 170 graus, 99. Azul 9541, decolou 56, chama o controle 120, décima 8. Controle Salvador 208, boa noite, Azul 9541. Torre Salvador, uma boa noite, Corona 096, estabilidade ILS visual com campo. Corona 096, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 170 graus, 8 nós. Repouso a pista 10, Corona 096. Luna 096, Sol foi 08, libere direito, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05, Bora 096. 245, pastor Dezero, boa noite. Pastor Dezero, boa noite, autorizado, pouso a pistola 0, vento 180 graus, 8 nós. Desde pouso na pastor Dezero, na 1-0. Salvador, Xenai 6310, Marcelo Duna, boa noite. Xenai 6310, continua a aproximação, guardando pista livre. Xenai 6310, se quiser pôr na pista no 0, vento 170 graus, 8 nós. Chevrolet 6310, Solfeu 18, chame Solim 121, décima 1. Salvador, boa noite, voo 9081, estabilizado ILS, pista no zero. Voo 9081, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 170 graus, 7 nós. Livre pouso no zero, voo 9081. Torre Salvador, papá, papá, Lima, Lima, Fox. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, continua a aproximação, guardando pista livre. É, Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox. Prossiga, Lima, Lima, Fox. Tá, em condições visuais, é possibilidade do cancelamento e circular para uma base pela direita, não é certo? Confirmo, Lima, Lima, Fox, plano IFR cancelado 23, autorizado de ir à base para o piso no 7, reporte quando na final, o ajuste no 0, no 5. Reporte na final, o Lima, Fox. Gol 9081, no solo foi 22, 1211, com solo. 211, até logo. Estou na final da 17, o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, autorizado por uma pista no 7, o vento 170 graus, 8 mais. Sempre foi no 7, o Lima Lima Fox. Cam 3197, boa noite, utilizado a linha aérea decolar, pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Viva a linha aérea decolada, 10, Cam 3197. Lima Fox, qual foi os 25? Confirme, meu pátio que prossegue. Deixa eu acionar a frequência livre. Cam 3197, decolou 27, no controle 120, decimal 8. 208, Cam 3197.